conversinha de titi, blá blá blá. Aqui é tudo nosso, ninguém vai arrastar. Não quero nem saber, o barato e doida. O porteiro fugiu e a gata na faixa. Suas minas dançam black, o Instagram DJ. Cê tá ligado que é aquilo que eu sei é de lei. Olha quanta gente, várias gatas na festa. Tá tudo dominado, é descontrole, já era. Se eu rimo aqui no papo, toco na sua mão. Se você tá gostando, é firmeza doidão. A festa tá lotada, tem balé manobrista. Na madruga o DJ agitando a pista. Nós faz a balada, rap é compromisso. A galera no refrão, cê tá ligado que aquilo é aquilo. Pode chamar pra dançar, é aquilo. A festa vai esquentar, é aquilo. Rap é compromisso, é aquilo. Ou é aquilo, ou é aquilo. Pode chamar pra dançar, é aquilo. A festa vai esquentar, é aquilo. Rap é compromisso, é aquilo. Ou é aquilo, ou é aquilo. E as mina tão dançando um black. Isso não existe, na real é o rap. Querem mascarar para ganhar dinheiro. A minha festa não tem isso, é o rap mesmo. Agora tá da hora, essa é a mensagem. Ali o DJ riscando nas picape. Aperte o cinto e vamos viajar. Flash, estrobo, poeira pro ar. Agora tá loucão, tem samba rock na pista. Depois tem melodia e também nostalgia. Quem é da antiga cola nessa festa, fazendo o passinho lá daquela época. Quem não dança, segura a criança. É tipo parecendo aqueles gringos no samba. Todos tão chapados, ninguém tá careta. Quem tá dirigindo, pega leve na breja. É aquilo, pode chamar pra dançar. É aquilo, a festa vai esquentar. É aquilo, rap é compromisso. É aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo. Pode chamar pra dançar, é aquilo. A festa vai esquentar, é aquilo. Rap é compromisso, é aquilo. Ou é aquilo, ou é esse aquilo. Esse som vai ecoar de São Paulo ao Rio. Vou correndo pelas tangentes e estou indo a mil. Dá licença, tô chegando, rimando, trincando. Isso é tudo nosso, vamos que vamos. O som nas caixas bombando, você na pista dançando. Vou nessa representando, em cima do palco cantando. O grande comandante da festa, eu disse que joque. Deixando todo mundo em estado de choque. É aquilo, o som não pode parar. Você já se expôs, vai se contaminar. A festa está linda, o ambiente fervendo. Do palco observo o grande movimento. Meu nome é Guto, peço licença pra firma. Eu quero ver a todos com a mão pra cima. Compartilhando dessa linda emoção. Nessa festa todo mundo canta o mesmo ritmo.